toquei, o DJ Milk pra toquei, o DJ Milk pra toquei. Banda 007. Estou ficando louco. E a cada dia o pensamento é você. É uma coisa que eu não sei explicar. Um DJ que